criador de bicicleta, mandou seu remédio vacinado, registrado e documentado. A Fabricé, farmácia veterinária de Belém, único país de criadores, prestando serviço de alta qualidade técnica. Além disso, uma grande variedade de remédios, vacina, sal mineral, ração balanceada e farelo para todas as espécies. Tintos, implementos agrícolas, arame farpado, forrageiras, balsamentos e muito mais. Faça uma visita e comprove. Faz o certo. Farmácia veterinária Rio Grande. Unindo o campo à cidade. Aqui, na cidade da Guerreira. Na rua de Quinto, 41. Telefone 3531, 1685. E filial em Iraúna. Telefone 3534, 2193. Organização Setor Ação de Crime. Quando a simples casa vira, a autopiranha se confunde com as lutas do povo catarinense. Se é pra brigar, a gente briga. Se é pra cobrar, a gente se manda na corrente em defesa das causas dessa terra. Rádio Autopiranha, uma história com catarinha. Em amor, do tamanho da força do nosso povo. Em Cajazeira, Sertão da Paraíba, meu caro Rinaldo José, são 18 horas e 30 minutos. Como uma da hora certa para você em Cajazeira, 18 horas e 30 minutos. É hora de muita família, de informações, do êxito do seu caldeirão político, a partir de agora. A temperatura do seu rádio vai se elevar à temperatura máxima. Com sete vezes de movimentos políticos, as crianças mais fortes dos bastidores, os companheiros mais rápidos do outro lado da política, os companheiros mais desejados pelos políticos e pelos eleitores. Tudo isso, quem vai vencer, a partir de agora, com todo vapor e censura, é o nosso radialista Chico Cardoso, no Caldeirão Político. O mais completo no partido investigativo e tem um programa político no Rádio Paraibano. O Caldeirão Político está no ar. Agora, desde o Rádio, o Rio de Janeiro, o Rio de temos 8 horas e 31 minutos em Cajazeiras, boa noite aos nossos ouvintes, boa noite Cajazeiras, boa noite Paraíba, boa noite Brasil. É com enorme prazer que a partir de agora estamos correndo aí no seu rádio com mais uma audição do novo Caldeirão Político nesta noite de quarta-feira. Hoje, 10 de março de 2020. O novo Caldeirão Político, que é uma realização do jornalista, apresentador e analista político, um dos maiores da Paraíba, Chico Cardoso. Na produção, Novinho Guedes e Oliver Silva. Diretor-presidente, professor historiador José Antônio. Diretor de programação, Francisco Lian. E comigo, na sonoplastia, fazendo a sonoplastia, setora sua competência, Cleiano Lucas, o flamenguista. Sempre acompanhando as vitórias em sequência do Flamengo, meu caro Cleiano Lucas. Aqui na praça, para você, estamos juntos e mais uma noite no novo Caldeirão Político. Vamos agora os canais disponibilizar as nossas plataformas digitais para você acompanhar. Você acompanha ao vivo o novo Caldeirão Político através do Instagram e Facebook da RAP, sua Autopiranha, a M de Cajazeira. Tem aqui muitos mais práticos que liga você direto ao nosso programa. Para você publicar, para você quebrar. Aqui o espaço é livre para você ouvir. Aqui você tem voz e tem voz. Quando participa do novo Caldeirão Político. Os telefones é claro, 9-93-60-95-82. O fim, 9-98-63-53-68. Esse é o nosso, que direcionar a nossa primeira série para você, já a partir de agora.